fosse. É verdade, morro de saudade de te ter aqui. É verdade, morro de saudade, mas eu sei que está. Vai ser uma rosa branquinha que vos vou oferecer hoje de manhã. Olá, muito bom dia, amigos ouvintes. Quem estou? Um bocadinho atrasada, não, nem pensar. Não. Estava horas, assim, senhora. Mas era tão bom ficar na naninha hoje de manhã. Mas é vida, tem que ser. Opa, levantar. E trouxe o solinho, a música, a boa disposição, a alegria e tudo isso. Então, fiquem bem do outro lado. Ou passem por cá, claro que sim, que podem passar por cá. O 266 Rue du Faubourg Bagné, estou cá. Sim, senhora, estou. E também podem participar neste programa através do 02-38-43-48-00. Tudo bom? Uma excelente manhã em minha companhia. E vamos a isto. Música, minha gente. É isto que alegra o nosso coração. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Ricardo Gomes vai, minha bandida, vai ser o meu convidado de hoje, que estará cá nos estúdios. Passará por cá esta manhã, então, Ricardo Gomes, meu convidado de hoje. E vamos então descobrir sua voz durante esta manhã. Vai, minha bandida. Ela fez as malas e seguiu outro caminho. Vai para a tua vida. Vai.

Mas ainda vamos chegar na voz de Michel Costa, Eu Sem Ti. Senhor, cá na minha terra, sim senhora, também se canta em São Paulo e Dentas, claro que sim. Michel Costa, claro, uma voz lá da terra. E a sonhar, são estas coisas que tenho para vos dar, e todas estas coisas da vida, que me dão luz divina o meu ser. Entre o sono e o sonho foi assim a minha sina, são estas coisas que me fazem viver. Eu sei em ti, o que seria de mim se não estivesses aqui. Eu sei em ti, não vivi as emoções que vivi. E sempre que penso é saudade, lembranças para mais tarde recordar.

saber o que estava a acontecer. Parecia não ter fim. Gritos e braços no ar, não dava para controlar aquele grande franzim. Continuei a cantar, com o povo todo a olhar, apontando para mim. Foi briga de mulher, foi por causa de mim. Foi por causa de mim, foi por causa de mim. Foi briga de mulher, sem motivo nenhum. Isto vai dar um boom, isto vai dar um boom. Foi briga de mulher, foi por causa de mim. Foi por causa de mim, foi por causa de mim. Foi briga de mulher, sem motivo nenhum. Saber o que estava a acontecer, parecia não ter fim. Gritos e braços no ar, não dava para controlar aquele grande franzim. Continuei a cantar, com o povo todo a olhar, apontando para mim. Foi briga de mulher, foi por causa de mim. Foi por causa de mim, foi por causa de mim. Foi briga de mulher, sem motivo nenhum. Isto vai dar. Gaita, sim senhora, com uma linda ciganinha que teve o fim de semana passado em Gien. Olá, muito bom dia, temos cá alguém que nos quer dar uma palavrinha. Muito bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Ora, estamos com a Rosinda, a presidente da Associação de Gien, é isso? É isso mesmo, sim. Muito obrigada de estar à escuta do outro lado e você tem um recadinho aqui então para os ouvintes, mas também para os vossos associados, é isso? É evidente. Antes de mais, obrigada a vocês de darem a oportunidade de nós termos a palavra e é evidente que todas as semanas estou sempre à escuta do que acontece e do que vocês dizem a respeito dos imigrantes e a respeito de Portugal e tudo o que informa, tudo o que é a comunidade portuguesa. Pois eu, hoje é só para agradecer a presença de todos aqueles que tiveram no nosso serão. Foi uma noite realmente formidável, muito trabalho, mas que se acaba sempre com alegria quando se vê a presença de tanta gente. É verdade que sem a presença de toda essa gente nem havia festa, nem a alegria era como é. Agradecer também a Capa Negra, que a poder das vezes que vêm a Gien já começam a ser conhecidos também como vedetas e a malta gosta imenso, ainda hoje falam nisso. E o Mike da Gaita, que como sempre, claro, faz um espetáculo formidável. Portanto, agradecer a todos os que estiveram presentes e que nós temos sempre à escuta. Claro que se querem dirigir a associação, podem ser sócios ou mesmo sem serem sócios, podem frequentar a associação. Agradecer também os sócios todos que nos fazem confiança e que nos acompanham durante todos estes anos. e agradecer aos não sócios também que de uma forma ou de outra também participam a estas grandes festas. Aos benévolos que trabalharam como doidinhos para conseguirmos qualquer coisa, sempre, além de haver sempre falhas, mas pronto, fazemos por melhor. E espero que toda a malta estivesse satisfeita de passar um serão na nossa companhia e quero-vos dizer até breve. Obrigados. Obrigada eu, obrigada nós. E, na verdade, sempre temos que continuar estas associações. Na verdade, é sempre cada vez mais difícil, por vezes complicado, mas temos garra e temos que continuar, não é assim, Rosinda? É isso mesmo, é com vontade e com a ajuda de todos. É evidente que sós não podemos conseguir nada, pois com vontade e com a ajuda vamos conseguindo caminhar. E continuar a dar vida às nossas associações é muitíssimo importante. Com certeza, com importante. Certeza que é muito difícil, é preciso muita vontade, muita força e muita ajuda para nós termos essa força de continuar, porque com tudo isto, para já que se tem atravessado de Covid e etc. por aí fora, as gerações que se vão acabando, e é muito complicado encontrar novos membros, novas pessoas com a mesma garra que certos estiveram em tempos antigos, mas também se podemos contar com a juventude, porque é a juventude que nos segue e que nos ajuda. E é mesmo essa juventude que nós temos que ajudar ao mesmo tempo também a que eles se lancem na aventura. Claro que sim, é muito importante que todas as gerações estejam sempre ao nosso lado e que tenham aquele grão de folia que nós temos para que continue-nos assim. É mesmo, olha, estou mesmo de acordo consigo que isto é quase uma folia, nós andarmos às vezes nisto. Há muitas pessoas que nem imaginam o trabalho e aquela fúria que há de conseguir e fazer, mais que não seja melhor, mas ao menos igual. É verdade que é uma folia completamente, Mas há que ser doidos na vida para que a vida seja linda, não é assim? É isso mesmo, é. Rosinda, um muito bom dia para vocês, sem esquecer o Sr. Simão. Está tudo certo. Bom para vocês os dois e tudo bom para a associação e um bem-aja a vocês. E estão de parabéns, teve a oportunidade de estar presente e por acaso estava ótimo. E agradeço a vossa presença também. É claro que eu tenho que agradecer também a rádio, que é graças a vocês que fazem conhecer também o que existe, as manifestações e etc., os bailes, tudo o que nós podemos fazer, é graças a vocês também que a maior parte da malta abrange este eco e sabem que as coisas acontecem. Portanto, agradeço também à Rádio Arconciel imenso por nos darem esta oportunidade de nós divulgarmos e podermos falar para já e ao mesmo tempo anunciar tudo o que acontece. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Então, um muito bom dia para vocês e então até breve. Está certo. Bom dia a todos, ouvintes, e a vocês também, claro. Tudo bom. Tudo bom para vocês, tchauzinho e até breve então. Até breve, tchau. Não quero mais falar contigo e nem sequer te quero ver. Não quero mais ser um mendigo. Deixei de ser, deixa-me viver. Vai da minha história. Deixa-me voar. Não quero mais falar contigo. Quero ver, não quero mais ser um mendigo. Deixei de ser, deixa-me viver. Vai da minha história, vai, não tens lugar. Vai, leva as pegadas que deixaste no bem. Deixa-me voar, vai da minha história, vai, não tens lugar, vai.

DLP Plomberie à Châteauneuf-sur-Loire, MTP 45 à Boigny-sur-Bionne, Dia Soto à Chingy, JP Rénovation à Saint-Jean-de-la-Ruelle, Patapin à Orne, Acerbis à Orléans, De Pointe à Saint-Denis-en-Val, Batica Casa 45 à Chingy, GCR Gilles Création Rénovation à Saint-Denis-en-Val, Vite Couverture à Ingres. Et todos, un muito obrigada. A tous, un grand merci. Qualquer parte do mundo há um português. E aqui em Orleans há muitos, muitíssimos, somos muitos, claro que somos. Então, não se esqueçam de ser os sócios desta associação. São apenas 20 euros por ano. E esses 20 euros, 20 mais 20 mais 20, ajuda. Ajuda imenso a manter em prol e manter de pé, manter em vida esta associação. Não é para mim, não é para os meus colegas, não é para mais ninguém, mas simplesmente para alimentar esta associação. Esta associação, que é uma rádio, que permite hoje a divulgar a cultura, a música, a palavra portuguesa através do mundo. Não somente em Orleans e os arredores, porque hoje conseguimos emitir 70 km à roda no 96.2 FM, na banda FM, mas também conseguimos emitir através do mundo. E para que possamos sempre conseguir e avançar com o modernismo, avançar com o que se faz hoje, tudo se paga, e paga-se caríssimo. Mas para isso é a vossa ajuda. Porque se vocês se tornarem sócios, maior esta associação fica, maior podemos fazer cada vez melhores eventos, a qualidade dos artistas, porque tudo é um custo, hoje tudo é um custo e vocês sabem. E então, eu bem sei que sou uma pedincha e gosto muito de pedir, mas não é para mim, é para a nossa associação. Claro que sim. E então, daqui até o final do ano, vocês vão receber, já começaram a receber, de certeza, para renovar a cota do ano, para aqueles que ainda não o são, ou que já há muitos anos que não o voltaram a ser, entrem em contacto connosco, com nós, animadores da rádio. Eu pessoalmente estou cá ao sábado de manhã, vocês podem cá passar para renovar a cota. Ao domingo de manhã, sempre o Lionel, o Jerome, há sempre os membros do Conselho de Administração ao fim de semana, encontramos-nos sempre cá. Durante a semana podem cá passar, porque temos a honra e o privilégio de dizer que hoje temos cá a nossa uma secretária. Ana Bela faz parte agora da nossa equipa há pouquinho tempo, ainda está em termos de formação, mas já vos pode cá receber, porque a primeira palavra que lhe demos foi os sócios. É muitíssimo importante. Então podem cá passar todos os dias, das 9 às 12 e das 14 às 17, cá está alguém para vos receber e então tratar de serem sócios da nossa rádio. Não falo mais e vou-vos deixar na voz de Zé Amaro e Lúcia Perez. Tudo se paga. Música. Me abandonaste e eu chorei, porque te amava com a alma, mas a ti não te importou. com o tempo te esquece, porque encontrei em meu caminho um novo amor. Agora te encontro em soledad, llevando em ti uma amarga pena, muito cansado de vivir. Já não há em ti y el destino hoy te castiga y un dolor te hace sufrir. Todo se paga, ganes esta vida, por algo lloras como ya por ti lloré. Já se faz ouvir.

Acabamos de ouvir Ana Moura. De seguida, mais música. Sim, senhora, deixas-vos um bocadinho. Porque isto é paleio e mais paleio, mas o paleio... Música. E desta vez, Cris Ribeiro e Jorge Ferreira com a filha dela. Roda. Entra na roda e começa a dançar. A roda é nossa. Vai que vem, vai que tu vos balança. A roda é nossa.

Chegou a hora, sim senhora, já deu para matar saudades, pois claro, eram eles que cá estiveram pelo aniversário da nossa rádio. De seguida vamos ficar na voz de Nuno da Câmara Pereira. Claro que de vez em quando gosto muito de ir assim ao fundinho da caixa, claro que sim, que bem que faz. Nuno da Câmara Pereira que nos vai então interpretar É Tão Bom Ser Pequenino. Música. É tão bom ser pequenino, ter pai, ter mãe, ter avós, ter esperança no destino e ter quem gosta de nós. Vem cá, Emanuel, dás-me graciosa ideia. menino, tens o mesmo olhar divino. Ai, que saudades eu tenho, ai, não sei do teu tamanho. É tão bom ser pequenino. Os teus dedos delicados nas tuas mãos inquietas lembram-me das borboletas a velejar num silvano. Fui como tu, sem cuidado. Também já corri voz. Vem cá, falemos a sós de um caso sentimental que eu vou dizer. Ter pai, ter mãe, ter voz. Ter a voz aferto eu. Perdoa as imagens minhas. E ter relíquias velhinhas. E ter mãe é ter o céu. Ter pai assim como teu, que te dá o pão em si. Chinões é triunfar como os heróis, é ter esperança no destino. Sabe mal o que é esperança, o sonho, a ilusão e a fé. Sabes lá o que isto é, minha inocente criança. Tu és fonte na pujança. Eu, o rio que chegou à foz. Eu sou antes do após. Ai, que saudades, saudades. A gente a fazer maldades e ter quem goste de nós. A gente a fazer maldades e ter quem goste de nós. Tudo bem desse lado. E a música também está boa, sim senhora. É o que se quer. Mais música. E agora vamos passar, porque daqui a uns minutinhos, como eu disse há bocadinho, vamos receber cá então Ricardo Gomes. Daqui a um bocadinho estará cá nos nossos estúdios para assim passarmos um momento e descobrir quem finalmente é o Ricardo Gomes. Mas mais daqui a um bocadinho. De seguida vamos ficar já com André Sardete. Foi feitiço, não foi nada. Música. Já está. Nas platinas. Eu gostava de olhar para ti e dizer-te que és uma acende a noite, me guia do dia e seduz. Eu gostava de ser como tu, não ter asas e poder voar, ter o céu como fundo, ir ao fim do mundo e voltar. Eu não sei o que me aconteceu. Foi feitiço que é que me deu para gostar tanto assim de alguém como tu. Eu gostava que olhasses para mim e sentisses que sou o teu mar. Eu não sei o que aconteceu. Foi feitiço que é que me deu para gostar tanto assim de alguém como tu.

braços no ar, não dava para controlar aquele grande frenesi. Continuei a cantar, com o povo todo a olhar, apontando para mim. Foi briga de mulher, foi por causa de mim, foi por causa de mim, foi por causa de mim. Foi briga de mulher, sem motivo nenhum. Isto vai dar um boom, isto vai dar um boom. Foi briga de mulher, foi por causa de mim, foi por causa de mim, foi por causa de mim. Foi briga de mulher, sem motivo nenhum. Isto vai dar um boom, isto vai dar um boom. Isto vai dar um boom, sim senhora. Ricardo Gomes com Briga de Mulher. Mas Ricardo Gomes hoje te fez a honra de cá estar presente. Olá, muito bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, Ricardo, e claro que prazer o nosso de cá te receber e falar do teu trabalho, dos teus trabalhos, e apresenta cá isto tudo ao nosso auditório. Sim, desde já agradeço o convite. E para quem não me conhece, é a primeira vez que estou aqui em França a apresentar os meus trabalhos, e é um gosto enorme estar aqui. Falar de música e nem só, não é? Porque é assim, o Ricardo tem-nos cá uns dois trabalhinhos que eu cá recebi novamente, que é Vai Minha Bandida e Briga de Mulher, são os últimos bebés. É isso. Exatamente, eu gravei um EP numa editora, na editora País Real. Muito bem, parabéns. Muito obrigado. E Vai Minha Bandida e Briga de Mulher são dois temas não de minha autoria, mas cantadas por mim. Os autores são o Nestinho Costa e David Navarro. Muito bem. Que também porque já conhecemos estas vozes. Exatamente. Muito bem, parabéns. Ricardo, desde sempre foi um sonho, esta voz estava sempre prontinha a cantar. Conta-nos mais coisas, então. Bem, eu já nasci no meio da música, porque eu tive o meu avô, foi o fundador e do conjunto Pai Filhos. Não sei se conhece, eu penso que sim. Ai, sim senhora. E eu fui um dos únicos netos que seguia música, e com orgulho. Roseira Enxertada, salvo erro, foi uma das músicas muito que eles cantaram ou interpretaram, talvez não seja deles, mas lembra-me de músicas. Sim, muitas antigas. O Céu da Pedra, o Cabritinha. Anos que? Anos 80, 70? 70, 80. Sim, sim. 70, 80. Mas tinha que ser, então, um neto com ao menos um, não é? Sim, pelo menos um tinha que vir mostrar o ar da sua graça. Claro. E é com orgulho que estou a seguir a música, já vai fazer 20 anos. Muito bem. E orgulho-me de ser um dos netos que seguia a música. E desde sempre nasci no meio, desde bebé, já ia aos concertos deles. E ficava a dormir às vezes ou atrás nos palcos ou atrás das colunas. Era o berço. Exatamente. E então o bichinho da música ficou sempre. Um bocadinho tarde, nunca é tarde, não é? Nunca é tarde. Mas aquele bichinho da música foi... Era importante. Sim, sim. E nos teus espetáculos, claro que Vai Bandida é uma delas, mas também se calhar no repertório sai uma dos avós, então. Por acaso ainda não saiu. Ainda não. Porque eu quero dar uma roupagem diferente, porque como a música era mais típica, é uma música típica. E... Talvez um novo objetivo? Quem sabe, quem sabe. Nasceu aqui na rádio, não vos esqueçam. Sim, senhora Ricardo. Por acaso uma lindíssima voz. E seria pena guardar isto no fundo de uma gaveta e não dar voz a estas músicas. Claro que não da tua autoria, mas acho que o mais importante muitas vezes é a voz. Exatamente. E quando a voz se presta, claro que tudo vem logo de seguida. Parabéns desde já por estes novos trabalhos. Qual seria aquele sonho de menino? O primeiro seria de cantar, mas qual seria aquele sonho a atingir e que talvez debaixo de uma caixinha de Natal viesse? Qual seria ele? precisamente o nome do CD, que quando estiver pronto é precisamente o meu sonho, que é um sonho que eu já tenho há muitos anos. Infelizmente nunca tive a oportunidade de eu concretizar, mas chegou o momento. Já tenho um novo tema que também em breve vai sair, e é um CD que eu esperava já há muito tempo, e espero, né, porque estou em gravação já há 2 anos, né, foi desde a pandemia. E é um CD que estou a trabalhar nele para dar frutos. E seria talvez então a lindíssima prenda de Natal que chegasse a tempo, não é? Vai ser impossível, mas... Vamos esperar. Claro, sim. Que sim. E depois, se houvesse assim aquele espetáculo que o Ricardo dissesse, para mim é um sonho, para mim gostaria, e vou fazer tudo para que esse espetáculo viesse, qual deles seria? Eu estou à espera primeiro de ter as músicas todas feitas para depois apresentar e fazer um espetáculo só com as minhas músicas, porque neste momento eu canto é covers, para além das minhas músicas, os covers, mas o que eu espero concretizar é o topo, né? Tentar no mínimo. E é isso que nós mais precisamos e que te desejamos. E de seguida vamos fazer uma pausa musical, porque Vai Minha Bandida tem que ser agora. O meu casamento foi tão lindo e minha mulher sorrindo me jurou amor eterno. Eu era o noivo mais feliz, foi sempre aquilo que eu quis, mas hoje já me arrependo. Não sei que se passou naquela noite fugaz. Acordei e estava sozinho. Ela fez as malas e seguiu outro caminho. Vai, vai, vai, vai minha bandida. Vai, vai, vai, vai para a tua vida. Vai, vai, vai e não penses em voltar. Era lenha para a fogueira. E a lua de mel ela mudou. Eu não sei que se passou naquela noite fugaz. Acordei e estava sozinho. Ela fez as malas e seguiu outro caminho. Vai, vai, vai, vai minha bandida. Vai, vai, vai, vai para a tua vida. Vai, vai, vai e não penses em voltar. Vai, bandida, sim senhora, vai minha bandida, lindíssimo trabalho. E agora ao nosso auditório vamos oferecer uma prendinha. Qual delas será? Porque o Ricardo não veio de mãozinhas no bolso, claro que não. Não, tenho aqui um cachecol para oferecer. Muito bem. E tenho aqui um CD que eu gravei durante a pandemia para as pessoas ouvirem em casa. Muito bem, então é... Já ao 02-38-43-48-00, primeira chamada, primeira, e já está. Continuamos na música para responder. Sem voltar, oh, oh, oh, vai, vai, E vai, vai, vai. Quem ganhou? Diga-me lá, quem é? Alô, alô? Alô, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, Madame Macedo. Claro. Temos cá uma ouvinte, é uma fiel ouvinte e adoro, sinceramente. Parabéns, Madame Macedo, que está sempre ao nosso lado, que seja a nível de sócio, presente, ouvinte, em todos os nossos eventos. E isto para nós é uma mais-valia, mas para ti também, Ricardo, porque ela vai fazer a publicidade necessária, não é assim? É, pois, tem que ser. Eu tenho uma voz mesmo linda, mesmo linda. Muito obrigado, muito obrigado. O avô, já que fazia parte do Pai e Filhos, foi a minha mocidade, foi a, quando eu era criança, os meus pais adoravam. Sim, fico muito feliz, fico sim, muito feliz. Sim, eu também, mesmo com as lágrimas nos olhos, fico também feliz que tu continues o trabalho do teu avô a continuar. Muito obrigado, muito obrigado. É bom. Sim. Parabéns, já mais um no bolsinho. Muito obrigado. Muito bem, nós é que te agradecemos. Então, depois tens de passar por cá pela rádio. Eu, já que estás aí, talvez à voltinha que eu estou a ver. Estás no carro, não estás? Andas a passear? Não. Estou em casa. É pena, não podia ir, mas pronto. Já sabes muito bem que fica por cá. Muito obrigada a ti e claro que fica cá então a tua prendinha. Muito obrigada a ti, um beijinho muito grande e o Ricardo também uma palavrinha para a nossa ouvinte. Um beijinho muito grande e obrigado por ter ligado e já agora obrigado por também para me acompanhar o meu trabalho. Muito obrigado a ti, tudo de bom sempre na vida. Saúde para si também, um beijinho. Pronto, beijinhos a vocês, obrigado. Obrigado. Obrigada, Madame Macedo, e até breve. Até breve. Tchauzinho, obrigada. E ficamos já de seguida com outra mensagem através do telefone. Vamos ver se conseguimos. Alô, alô. Olá, muito bom dia. Vamos chegar todos ao mesmo tempo. Música, entretanto, que assim acho que será melhor, porque hoje o telefone está todos aqui à espera do Ricardo. Sim, senhor, tinha uma pessoa em linha, mas acho que... Tô. Alô, alô. E bonjour, madame. Je suis português, je parle un petit peu francês, je comprends bien. Mas pode falar português? Queria falar então em direto com o Ricardo, é? Ah, Luís, é o Ricardo. Sim, sou senhora. Fã dele. Muito. Sou o número um, porque há muitos número uns, mas sou fã verdadeiro. É um fã verdadeiro, sim, senhor. E pode falar connosco em português. E está-nos a chamar de onde, então? Estou em França, em Toulouse. Em Toulouse, muito bem. E sabe que pode sintonizar a nossa rádio em Toulouse sem problema nenhum? Porque eu estou a escutar na mesma. Muito bem, então todos os dias de manhã a música portuguesa, onde você vai poder então escutar o Ricardo na nossa rádio. Muito bem, muito parabéns. Está bem. Obrigada a vocês, o Ricardo está do outro lado também. Um grande senhor humano, o Ricardo Gomes, tem uma voz no... Não é como os Queen, mas é uns Queens. É nós deste lado, tanto da rádio como vocês, os fãs e todos eles, a fazer com que ele venha um Queen, então. Pois, é sim. Um Bruno Marrone, está aí um Bruno Marrone, que eu adoro muito e está no meu coração para sempre. Sofá hoje e sempre, amanhã e ontem. Muito bem, ora, nem mais. E daqui vai uma palavrinha então do Ricardo. Este é um amigo também de coração, é o Zezão. Acompanho-me desde a pandemia também e eu agradeço tudo, porque qualquer foto ele faz logo uma montagem e faz um vídeo, faz tudo e é ótimo. E é bom termos amigos assim do outro lado, porque muitas vezes nem tempo há para fazer isto tudo. Sim, e é necessário. Ele é um grande abraço para ele. E muito obrigado, é uma pessoa top. Não há palavras. E mesmo. gostaria um dia vou-te ver aqui no estrangeiro, hei-te ver. Não tenho hipóteses por causa do problema que tenho da coluna, tenho umas metas e tudo, mas um dia hei-de ver ao vivo no estrangeiro. Uma coisa que eu meto na cabeça, tem que ser. Claro, e temos que ir assim, tem um que dia, ser na eu vida. Eu penso que um dia deixa já está aqui tratar induz. Muito bem. Ele já deu cá um passinho de Paris, de Paris até Orleans, e por que não descer para baixo? É assim, ao descer vai-se para Portugal, não é? Então pode parar aí, sinceramente. É verdade. Tem que fazer uma rota. Quando sai de Portugal, faz uma rota e separarem todas as associações portuguesas de França, o homenzinho, acho que o mês não chega. Deus está com ele. Claro que e, sim. E Deus está no comando e ele vai chegar onde quer. Ele tem estufa para isso. Muito. Tem voz, tem mãos, tem tudo. Tem pés e tudo. Então, Nino, ao trabalho. Ele consegue cantar e dançar com o pé, que eu já vi. Um bom dia e tem que dar a vez aos outros, não? Claro que sim. E bom sucesso ao Ricardo e bom sucesso também para a rádio. Muito obrigada, sim. Um abraço e a Braga. Claro, muito obrigada então e bom dia. Sempre a seguir o Ricardo e sintoniza a nossa rádio. Tema, tchau e adeus e bom dia. Tá, obrigada então, um beijinho especial dia, aqui da rádio obrigado. Para vocês então. Obrigada a si. Obrigado. Obrigado. E salvo eu de ter mais alguém em linha, vamos ficar com um bocadinho de música, até já. E o que estava a acontecer tinha que acontecer, sim senhora, mais uma chamada. Tens que vir mais vezes à rádio, sinceramente, não vou ter mãos a medir. Mais uma chamada, olá, muito bom dia. Bom dia. Com quem estamos a falar? É com o fã número um e com o irmão do... Como é que é um fã número um? Se já tivemos o fã número um, aqui temos que agora de partilhar. Qual é o um, qual é o dois? Não, não, então eu sou mais que o número um. É o do coraçãozinho, não é? É o do sangue este. Era para deixar uma grande mensagem esse grande ser humano que está aí, o Ricardo Gomes. Muito sucesso. Que seja a primeira de muitas vezes aqui em França. Para vir dar muito boa música às comunidades portuguesas e pronto, ele sabe o resto. Muito e bem. Já também muito sucesso aqui à rádio. Obrigada. Muito sucesso e pronto, era só para deixar uma pequena mensagem ao rei da música do baile. Eu acho que ele ao sair daqui vai ficar a tremer, porque é assim, vocês dão estas mensagens assim, o rapazinho agora tem que ir mesmo a fundo. Agora é que vai ser mesmo pé a fundo. Ele da minha parte já está habituado, porque eu digo do mesmo quarto todos os dias. Então, além de dizer que eu o amo muito, ele para mim é o melhor cantor do mundo, por isso ele já está habituado. Muito bem, então tem que continuar a dar-lhe estas palavras, esta força, esta garra. Sim. Para ele continuar, não é? Sempre, além de ele ser um grande cantor, um grande músico, é um grande ser humano, com uma grande humildade fora do normal. E toda a gente que o conhece sabe bem daquilo que eu falo. E muito obrigado ao Márcio Braga por ter dado esta grande oportunidade ao Ricardo de ir a primeira vez a Paris e agora também bem a Lyon, já bem mais pertinho do irmão. E bem, lá está, vai vir muitas vezes. Esperamos bem que sim. Mas, claro. Mas claro que nós, Rádio Arc-en-Ciel, adoramos cá receber gente e adoramos receber novas vozes e estou muito contente em conhecer esta voz que não conhecia. E é sempre bom, nós precisamos de alimentar muita música e recebê-los por cá muito melhor. E este sorriso precisava de cá passar. E o Ricardo, de certeza, tem aqui uma palavrinha para si. Sim, ele já sabe o que é que eu gosto de lhe dizer, porque foi uma das principais forças vindas dele, que não é um irmão de sangue, mas é um irmão de coração, e tudo o que ele tem feito e o sucesso também que tenho tido nas redes sociais também veio de parte dele, porque a força que ele me dá e por incrível que pareça, nós encontramos uns tempos depois na pandemia e foi uma mais-valia para mim. Ele sabe o que é que ele vale para mim. E por isso um grande beijo, um grande abraço para ele. Também o amo muito, porque tem sido uma pessoa... São palavrinhas de uma, vocês vão pôr a chorar assim? 500%. 500%. Muito, são muitas lágrimas. Por esse segundo que está aí, são muitas lágrimas. E hoje precisamos de lágrimas do coração, aquela lágrima que seja feliz e que lhe dá muita, muita força. Então, para continuar, não é assim? Claro, muita força para ele. E desde já também mandar um beijinho muito grande a todos que estão a ouvir em Portugal e também à malta da Suíça, que, pelo carinho enorme que tenho ao Ricardo. Para eles, um bem-aja a todos. Claro que sim, e obrigada a nós também, porque nós, a Rádio Arc-en-Ciel, somos a rádio da comunidade portuguesa desta região e nem só, porque precisamos que vocês, à volta do mundo inteiro, nos apoiem e escutem a nossa rádio. A nossa rádio é uma rádio somente de benévolos, somente de apaixonados pela música portuguesa, por Portugal e sempre em relação ao nosso país. Vocês podem sintonizar a nossa rádio, é rádio-arc-en-ciel.fr, onde vocês podem então nos ouvir através do mundo. Um muito obrigada a vocês e vamos já deixar a palavra a mais um fã, ou uma fã. Um beijinho muito grande aqui de França. Beijinhos. Beijinho, até breve. E talvez temos mais uma pessoa em linha. Até já. Ricardo, esperavas isto tudo? Acho que não. Nada que não esteja habituado mesmo. Olá, muito bom dia. Alô, alô? Alô, alô? Alô, alô? Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pode falar connosco, estamos em diretos então com o Ricardo Gomes. Bom dia, pode-se apresentar? Olá, Ricardo, sou a Cris. Olá, Cris. Tudo bem? Está tudo bem, desde há bocadinho, não é? Sim, desde há bocadinho. Não te preocupes, está tudo bem. Pronto. É o que se quer, é que haja muita... Gente que hoje segue aqui o Ricardo, obrigada a vocês de participarem do outro lado, agradeço imenso e que bem que faz ao Ricardo de ouvir estas palavras e fãs do outro lado. Sim, sou fã desde que ele começou a pandemia. Muito bem. E hei de continuar a apoiar o Ricardo o tanto que eu possa, já fui ter com ele à Suíça, já fui ao Luxemburgo. E quando eu puder, vou para outros lados, não tenho problema nenhum. E a Portugal também? Sim, Portugal fiz-te a surpresa. Mas é sempre bom ouvir a nossa música, a música do nosso país. E a tua música, Ricardo, sabes que eu sou a segunda que tenho um restinho de ti gravado, não é? O teu álbum, pronto. Muito bem. E há de continuar a ser assim. E tem que continuar. Claro que sim. Enquanto eu puder, é para a frente. Tem que ser. Desde já agradeço imenso de partilhar, de participar este momento connosco e de sempre apoiar o artista que muito bem que faz quando vão a algum lado, que seja quando se sai de Portugal, há sempre aquela mágoa de deixar o nosso país e de encontrar outras pessoas lá fora, lá longe, um bem que faz. Não é assim, Ricardo? É verdade. Eu gosto muito destas pessoas. Eu tenho um fantástico grupo de fãs que sempre que podem estar mesmo noutros países e fazem quilómetros e quilómetros. E estas pessoas, menos a Cris, o Tiago e outras mais, que me acompanham sempre que podem, para mim é fantástico, porque vê-se nelas o carinho que têm especial por mim. E foi graças a elas e à pandemia que eu fui conhecendo através das redes sociais e tive o privilégio de já ir a alguns países, mostrar o meu trabalho e conquistar estas pessoas que são agora os meus fãs. Muito bem. O que eu digo muitas vezes, a pandemia nem trouxe coisas... Claro que trouxe coisas muito fracas, muito más, mas a pandemia para os nossos cantores, que os pôs em casa... Mas eu digo sempre, eles, a pandemia não vos pôs em casa a dormir. a pandemia pôs-vos em casa a trabalhar. E isto que bom que foi, porque muitos cantores, grandes, pequenos, para mim são todos iguais, que sejam muito, muito grande ou muito, muito pequenino, para mim, do momento, casa uma voz, é um cantor. E têm todos o mesmo lugar aqui na nossa rádio, estão todos no mesmo, no, na mesma linha e é na linha da frente. E acho que para vocês todos foi bom, porque tiveram tempo de ir ao fundo da gaveta buscar aquilo que nunca faziam. Mostrar-me mais vezes, talvez nas redes sociais, falar com quem não, vocês nunca tinham tempo, e ir buscar aquela música que estava ao tempo para fazer e que não fizeram. Exatamente. É fantástico, é fantástico. Tirando a parte da pandemia, para mim foi uma mais-valia. Para mim, para outros músicos, outros cantores, outros artistas, mas para mim, eu falo por mim, que cresci imenso graças ao meu trabalho feito durante a pandemia e depois o conhecimento que tive com estas pessoas que são fantásticas. Muito bem. Cris, vamos-te deixar dar um grande beijinho e agradecer imenso de ter chamado. De onde chama? Não tem de quê. De onde é que está a chamar? Eu estou a chamar de João de Lombuço. Muito bem, obrigada. Como dizia há bocadinho, sabe que pode escutar a nossa música e os nossos programas todos os dias em português. Um beijinho muito grande. Sim, eu conheço. Muito bem, um beijinho muito grande e até uma próxima vez. Também podem passar por cá pela rádio e por que não falar do Ricardo, falar de outras coisas. Estamos cá para isso. Obrigada. Um muito bom dia, um até breve. Até breve. Tchauzinho, obrigada, obrigada. Beijinhos, Cris. Beijinhos, até logo. Até logo. E um até logo. Muito bem. Fantástico. Nunca fiz um programa destes. E para mim foi a primeira. Agradeço imenso. Cheguei a um momento que nem tinha razão. Mas consegui. Acho que os passei todos. Houve uma chamada que não atendi. Não sei se era alguém que estava à espera de passar. Não sei. E para mim acho que respondi a toda a gente. Fantástico, muito obrigada, adorei sinceramente este momento. E como entrar em contacto com o Ricardo? Através das redes sociais, no Facebook, em Ricardo Gomes Oficial. E no YouTube também podem, agora tenho tudo acessos, no Instagram, Ricardo Gomes Cantor Oficial. E depois tenho o meu contacto, posso facultar também. Claro que sim. Que é o mais 351-910212613. E nós, Rádio Arconselho, estamos cá prontinhos também para divulgar. E também há aqui um amigote que veio contigo e que é um senhor que tem, não sei qual é a função que ele tem ao teu lado, mas digo sinceramente, podes contar, senhor Márcio Braga, que não larga. E isso é muitíssimo importante, ter uma pessoa ao teu lado desta maneira, porque eu pensei, a Cristina é um bocadinho chata, que nem sempre responde ao telefone, porque por motivos profissionais não posso ter o meu telefone comigo. Mas quero-te dizer, senhor profissional, porque a Cristina não responde, mas o Márcio tenta. A única coisa que ele é um amigo. Mais do que isso não posso dizer. É um amigo. E um amigo faz tudo por um amigo. A amizade alimenta-se, não é assim? Há que dar de beber e de comer à amizade para ela continuar. E acho que é isso que vós fazeis os dois. E parabéns. Também podem seguir o Ricardo nos seus eventos e tudo isso. E neste fim de semana há coisas preparadas onde se pode ver, então, nas tuas redes sociais. Sim, estarei no domingo num restaurante em Chelles. Já está tudo cheio, já está esgotado. Mas podem sempre aparecer lá para beber um cafezinho, beber um copo. Claro. Com todo gosto, não é? Claro que sim. E logo estarei também a fazer uma festa, mas é uma festa privada. Muito bem. E assim continua a preencher pouco a pouco a agenda, não é? Exatamente. Parabéns a ti, um muitíssimo obrigada de teres cá passado. E claro que a Rádio Arconselho está cá para promover e ajudar. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Obrigado também ao Márcio Braga por ter falado com a rádio, para eu estar aqui hoje. Muito bem, vamos dar um beijinho muito grande e então ficamos com a boa música e desta vez Briga de Mulher de Ricardo Gomes. era briga de mulher. Não queria nem saber o que estava a acontecer, parecia não ter fim. Gritos e braços no ar, não dava para controlar aquele grande frenesi. Continuei a cantar, com o povo todo a olhar, apontando para mim. Foi briga de mulher, foi por causa de mim, foi por causa de mim, foi por causa de mim. Foi briga de mulher, sem motivo nenhum. Isto vai dar um boom, isto vai dar um boom. Foi briga de mulher, foi por causa de mim, foi por causa de mim, foi por causa de mim. Foi briga de mulher, sem motivo nenhum. Saber o que estava a acontecer, parecia não ter fim. Gritos e braços no ar, não dava para controlar aquele grande frenesi. Continuei a cantar, com o povo todo a olhar, apontando para mim. Foi briga de mulher, foi por causa de mim, foi por causa de mim, foi por causa de mim. Foi briga de mulher, sem motivo nenhum. Isto vai dar um boom. Por causa da minha, e voltamos. Alô, alô? Estou sim? Sim, bom dia. Olá, muito bom dia. Muito bom dia, já estava aflita porque não conseguia ligar. Ai, porque... Sim, mais 20 chamadas. Desculpa, estava gente. Estava gente do outro lado. Com quem estamos a falar? Ele merece. Ele está a falar com o Sandra Pratas. Eu estou ligada à Suíça e eu não podia deixar de felicitar o Ricardo. E desejo-lhe tudo de bom que a vida tem para dar, porque ele é realmente uma pessoa maravilhosa. E ele sabe e que tem um grupo de fãs maravilhosos e que o sonho é dele, mas a alegria de o ver subir também é nossa. E o sonho dele passou a ser o nosso sonho, e acho que isso diz tudo do grupo de fãs que ele tem. Um muito obrigado, e claro que o Ricardo tem uma palavrinha também para si. Olá, Sandra. Olá, Ricardo. Eu já fiquei sem palavras, porque foi, não há palavras, graças a, sim, não há palavras mesmo. Porque também é graças a eles, o João também, que é o marido, a Sandra, e o grupo de fãs também lá da Suíça. Tive o privilégio de ir lá a primeira vez e conhecê-los pessoalmente, e já foram 17 ou 18 vezes que fui à Suíça, e são pessoas fantásticas, recebem-me em casa como se fosse um filho, e o carinho especial que eles têm comigo é sem palavras, porque tudo o que é preciso para um artista, um cantor, um músico, eles dão tudo por eles. E no meu caso só tenho que agradecer a eles, porque são fantásticos. Parabéns, sim, parabéns à senhora do outro lado, Sandra. Muito bem, todas fazem parte de uma associação, é isso? Não. Somos mesmo um grupo de fãs do Ricardo, que muito tentamos bem. O seguir sempre, dar a conhecer o Ricardo nas coletividades portuguesas, nos restaurantes portugueses. Espero que os imigrantes aí também façam o mesmo, porque o Ricardo é realmente não só um cantor excepcional, tem uma voz lindíssima, mas é uma pessoa muito humilde, maravilhosa, que merece todo o apoio que todos nós, os portugueses e imigrantes, lhe possamos dar. E é isso que nós fazemos, como eu disse. O sonho era dele, passou a ser o nosso sonho. Enquanto ele não conseguir o sonho dele, nós não estaremos bem. Sandra, conseguiu? Coisa que eu estava com medo há bocadinho, e finalmente pôr-nos a lágrima no canto do olho. Não sei se devo agradecer, mas chegou a tempos em que a lágrima vai mesmo escorrer. Obrigada, e na verdade... Já escorreu e há de escorrer mais, se Deus quiser. Mas que seja de alegria. Sempre uma boa causa. Que seja de alegria, não é? Exatamente. Obrigada a vocês, obrigada também nós, Rádio Arc-en-Ciel, porque muito bem que faz nós sabermos que vocês têm a oportunidade de nos ouvir através do mundo. E como eu dizia há bocadinho, também tenho família na Suíça e tenho uma prima que está do lado de Basel e que me diz sempre: estou à espera que tu comeces o teu programa para eu me ocupar da minha casa, e ando aqui com a música a fundo. E vocês também o podem fazer através da internet, radio-arc-en-ciel.fr. É assim que vocês nos podem sintonizar em todo o mundo e ouvir estes cantores que vêm de Portugal ou de todos os cantos do mundo ter aqui a nossa rádio. Uma rádio também humilde, uma rádio associativa, que não temos nada de comercial, mas estamos sempre prontos a receber toda a gente e ter-vos do outro lado, que seja o cantor ou mesmo os fãs, para nós é um privilégio. Obrigada, Sandra. Muito obrigada. Bom dia. E obrigada por ter dado a oportunidade de conhecer o Ricardo. Muito bem. Obrigada, eu também. Um obrigada. Beijinho muito bom especial dia. De mim. Beijinho, Sandra. Obrigado. Obrigado. Manda cumprimentos. Obrigada. Até dia 13. Até dia 13, então. Também vou. Obrigada, também vou. Beijinhos muito grandes, então. Beijo, então bom dia, obrigada para todos. Até à Suíça, tchauzinho, obrigada. Ricardo, desta vez sempre vamos. Desta vez conseguiu. Mesmo. Conseguiu mesmo. Na verdade, então podem encontrar o Ricardo em todos os cantinhos do mundo e já viram que estamos com uma pessoa muitíssimo importante aqui ao nosso lado e que trouxe Portugal até cá, a música e muitas coisas. Até Sim. breve? Até breve. Desta vez vamos. Ficamos com a música, que é por isso que também cá estamos. Briga de Mulher, Ricardo Gomes. Mas que grande confusão no meio da multidão, era briga de mulher. Não queria nem saber o que estava a acontecer, parecia não ter fim. Gritos e braços no ar, não dava para controlar aquele grande frenesi. Olhar apontando para mim. Foi briga de mulher, foi por causa de mim. Foi por causa de mim, foi por causa de mim. Foi briga de mulher, sem motivo nenhum. Isto vai dar um boom, isto vai dar um boom. Foi briga de mulher, foi por causa de mim. Foi por causa de mim, foi por causa de mim. Foi briga de mulher, sem motivo nenhum. Saber o que estava a acontecer, parecia não ter fim. Gritos e braços no ar, não dava para controlar aquele grande frenesi. Continuei a cantar, com o povo todo a olhar, apontando para mim. Foi briga de mulher, foi por causa de mim. Foi por causa de mim, foi por causa de mim. Foi briga de mulher, sem motivo nenhum. Isto vai dar um bom. Vai dar um burro. Foi briga de mulher, foi por causa de mim. Foi por causa de mim, foi por causa de mim. Foi briga de mulher, sem motivo nenhum. Isto vai dar um burro, isto vai dar um burro. Música.

Com certeza uma casa portuguesa é a nossa, é a Rádio Arc-en-Ciel, é a vossa rádio, rádio, a comunidade portuguesa aqui da região de Orléans. Hoje um grande prazer que foi ouvir a nossa rádio dos quatro cantos de Portugal. Passámos por muitos cantinhos e que bem que faz. Isto para mim alegra-me cá o coração em saber que estamos, nos estão a ouvir em todos os lados. Vocês podem participar sábado próximo, mais um artista, mais um convidado, e podem partilhar e participar como o fizeram esta manhã. Eu adoro, sinceramente, uma palavrinha da Suíça, Luxemburgo, de Paris, de Toulouse, de todos os cantinhos de Portugal. Para mim, lá, fico com um sorriso até para a semana.

como seria passar um dia com o seu artista favorito. A Antena 1 convida a Sónia Tavares para passar o dia 22 de novembro conosco e contamos com a sua participação. A propósito do lançamento do disco coral, do Pequeno Almoço ao Regresso a Casa, Sónia Tavares mostra o disco dos